Localizador Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chame Torres Salvador em 18 decimal 6. 18-6, obrigado, bom serviço. Oposição. Salvador, rua azul 4116, está cruzando 160 para 150, está ciente da informação Papa na Mari. Tarde azul 4116, aciona identificação de subir a chegada Mari para o nível 050, QNH 1015. Na Mari 01, descendo para o 050, confirma o ajuste? 1015, o azul 4116. 1015, azul 4116, no perfil da Mari, descendo para 050. Vitor Mike Quebec, chame torre 118, decimal 6. 186, Vitor Mike. Chame 6320, curva direita, proa 080 para interceptar o localizador. Direita 080 para interceptar o local, chame 6320. Chenet 6315 descend to 2000 feet, you clear. The ILS X-ray final runway 10, report established on the localizer. Established on localizer, down 2000 feet, clear ILS, report established. 6315. Controle, quero Serra Lima. Alfa, chamando para Juliette, 3144. 0. Mantendo eixo até 3 mil pés, quilo, Serra Lima. Gente, 3 mil após 100, Lima. Tenema 320, desce para 2 mil pés, autorizado final, ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, autorizado o ILS da 10, X-ray, e a reportará estabilizado a Tenema 320. 595, solo ao 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 5595, livre à direita, 219. Pesolu, 19. Nível de voo 370, saída Momo, Cogbo, após Cogbo, Froti. Escola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8. Cuidado, Fortaleza. 370, Guerreiro Pesolu 19, saída Momo, código após próximo. Deval dá no zero, curva esquerda, transponder 5195, controle 208, tá? 3216. Confirmando a saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Froti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Saída Momo, Cogbo. Fechamento crash, volto para pushback, acionamento, tá 32 no metro. Solo, trip 5595, livrou o táxi na sua escuta. 5595, autorizado, Alfa Kilo, bate 3, posição 04, atento ao sinalizador. Alfa Kilo 34, obrigado. As 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Se a gente continuar a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aproximação da autorização pouso, fica mais caro. 5-8 a bordo, 2 horas de autonomia externa. Sol 6, bye bye. Bye bye. No 18 desse momento, 2 ajuste 10 no 5. Give taxi 5 to India Alpha, go no 806. Salvador Tower, Ocean Air 6315, gear down and lock at IRS. Roger, wind 120 degrees with 5 knots, QNH 1015, stand by for clearance to land. Stand by, Ocean Air 6315. Utama, Quebec, livre pouso na 17, vento 120 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Pouso no 7, Utama, Quebec. Serra Lima, confirma pro ideal do destino? Momento. Salvador, boa tarde, 6320 da Oceanair, estabilizado no localizador, da 10. Boa tarde, 6320, reporte externo. Reportará. Juliette Bravo Delta, solo ao 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ingresso, posição 08, 3145. Salvador, muito boa tarde, gol no 333, autorização Congresso. 41 96, redução 1909, desce para 2000 pés, 1095, reporte estabilizado. Isso, a gente vai reduzir 190, descendo para 2000, reporte estabilizado, azul 41 96. Oxe, né, 6320, complete aproximação, torre 18 6. Tema parte 4. Cruzado Salvador, São Paulo, Congonhas, via Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda Bridge. Decorda 10 com primeira curva à direita, transponder 5124 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado então Congonhas 360, da El, Leda Bridge, decolada 10, curva à direita, Zulu 16, 5124, o transponder 1208. Atendimento correto, um ponto para pushback, acionamento. Camarada. Redormeia para a descida, solicito se possível para o Odbonf, confirmando para o Odpelô. Autorizado para o Odpelô, 5626, 4000 pés, ajuste no 095. E para o Odpelô, 4000 ajustado no 095, muito grato. Olha, eu quero Serra Lima, sim, pouso aos 1721. 1721, confirma e pouso aqui no Serra Lima. Positivo, 1721 pro horário de pouso. Six, 315 on the ground, 58, locate to the right, ground 121, that's 19er. Fox Trust 119er, thank you. Aguardar 600, tem livre acionamento, pushback em coordenação, que o pessoal chama para o táxi. A gente aguarde. 1806, livre decolar do 10, vento 140 graus com 5 nós. Livre decolagem, boa noite, 06. Poxa, na 6320, passou externo pacificado, final da 10. 6320, vento 140 graus com 5 nós, altímetro no 095, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, você na 6320. Pois que bravo isso, que altímetro no 095, livre táxi, chama para ingresso. Autorizado o procedimento para o azul 4196. Azul 416 está autorizado o final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Eficiente, está autorizado o procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado, azul 416. Três, 320, livre pouso na 10, vento 140 graus com 5 nós. Ele pouso, roxo na 6320, pouso na 10. Pelo ingresso, partilhada e pronto na 17, Bravo Whisky. Boa noite, 06, decolado ao 00, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. E, boa tarde, é o voo no 806. Boa noite, 06, contato radar, suba para o nível 230 na saída PUCA. 230 na PUCA. Bom, meu Thiago Fatango, controle. Charlie Fatango atenta helicóptero sobrevoando próximo a Candeias, o Charlie Fatango autorizado proa da rotatória, o Charlie Fatango. Voo 924, boa tarde. O 1394, confirme. 1924, Maceió. 1924, informação papá, ajuste no 095, aguarde para cópia. Presidente da papá, aguardando cópia. Salvador, Boa tarde, TAN 3805, tá sem chegar pá. TAN 3805, ajuste 1005, vacina número 2 para a Copa, aguarde. Fala Salvador, gol no 600 para o táxi, 129 a bordo, 3 horas de autonomia até na Maceió. 129, Maceió, 3 horas e 20, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, vai seguir o Airbus da TAM, quando no ponto de espera pistona 0, torre, 1-1-8-1-6-2, ajuste 1-0-5. Gente, livre pátio, Índia e Alfa, quando pronto, seguindo o Airbus da TAM, quando pronto, pode esperar 0786, 1.015, corrigindo. É, pátio a bordo, 0, autonomia, 3 horas e 20. Fala, levando as pessoas para o Xanemeia 320. 122. 0 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde autorização para pouso. 7-4-1-6. Xanel 6 from 5, Newport, Julia 7. Xanel 6215, maintain position. Maintain position, Grand 5. Controle, o Kilo Serra Lima está em condições visuais, solicita a modificação, iniciar a descida e prossegue no 045. Confirma a aeronave, o Kilo Serra Lima? Positivo, senhor. Condições visuais, solicita modificação, vai baixar para o 045. Gente, o plano de instrumento cancelado. Ao 03, desça para 450010. Gente, vem. Pode dar 2580, bom trabalho. E Papa Romeu, isso para o risco. Quilo Quebec Serra, o controle. Eu sigo, 3193. Autorização é dessa? 3193, confirma, Galeão? Confirmo, 360. Certo, eu tenho aprovado 380, prefere coordenação ou mantém? Ah, melhor coordenar, eu não consigo chegar hoje no 380 não. Certo, informação do papá, ajuste no 05, aguardando número 3 para a cópia. Confere papá, tô na escuta. Papá Romeu Lima, controle. Tá, 3216, verifique, transmissão muito baixa. Está copiando 3216. Boa noite, companhia, via Juliette, pátio principal, portão 09. Ciente, via Juliette para o 09, a Chanel 6320. Gol no 924, pronto para a cópia? 03216. Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, onde intercepta a aerovia, após usado conforme rota. Decoda 10, primeira curva à esquerda, transponde 5102 e o controle Salvador 120, decimal 8. Aprovado Maceió 350, via 358. Recolada 10 com curva esquerda, Puca, transição Caju, 120.8 é o controle, 5102 no transponder, voo 924. Teste confirmando, transponder 5102, ok? 5102, confere. Fechamento question, ponto para pushback, acionamento, gol 924. Confere. Tá 3805, pronto para cópia? 3805, na escuta. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 340. Saída El, Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta a aerovia, pode utilizado conforme rota. Decorda a pista 10, com a primeira curva à direita, transponde 5104 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Ok, é confirma aí, por favor? 340, aprovado 340. Passou pela Upzulu 16. Da El Leida Bridge, decolada 10, curva direita, 5104, responde, 208, o controle, 3805. Sente apenas cotejo nível, por gentileza. 340. Fechamento correto, ponto para pushback, acionamento, TAM 3805. 305. Solo Salvador, azul 4196, está na Alfa, sua escuta. Azul 41 no meio, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 41 no meio. Lima, apenas corrigindo, desça para o nível 045. Sente mantendo, escuta, o quilo Serra Lima. Papão, meu Lima confirma, mantendo 500 pés. Afirmativo, só 500 pés. Center. Beleza, o trip prosseguir para 2000? Afirmativo, trip 5626, 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, vai apontar estabilizado, grato. Boa noite, 06, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 126, 125, 45, obrigado, já volto. Whisky Bravo Whisky, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260288, boa tarde. Controle, por gentileza, como recebe a altimetria do Papa Romeu Lima? Estamos recebendo 700 pés, 700 pés, Papa Romeu Lima. Tá mantendo 500, ó. Center. Trip 5626, informa o tráfego 9 horas, 2 milhas, cruzando a final da pista 1 no 0, mantendo 500 pés, o tipo um helicóptero, trip 5626. 5626, copiado, entende. Charlie Fatango, chame torre 118, decimal 6. 1086. Salvador é o Papa Romeu, Charlie Fatango. Charlie Fatango, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Rotatória, final no 7, chama final 3 milhas, Tango. Serra Lima, chame o centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. Bom voo. 08, 32, 16, boa tarde. No mesmo, manter posição, foi feito contato com a Inferno, não tem nenhum botão disponível para o senhor, só manter posição guardando, ok? Feito, sim, para manter posição, azul, 41 no meio. Mike Serra Golf, informação para papai, ajuste no 0 no 5, apenas confirme a radial ideal de saída, 290. Sente um minutinho para a cópia. Boa tarde, Alexandre, 216. Charlie Alfatano, 360 pela esquerda, reporte interceptando final 17. Vai sair da Momo. Alfatano, 370, 3226. Tip 5626, check trend post, chame torre 118, decimal 6. 386, grato. 360 pela esquerda, reporte reingressando na final. 360 pela esquerda, reporte ingressando na final, Charlie Alfatano. Dono 600, livre decolar, dono 0, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Rotatória, Serra. Nível de voo 080, sai da Arbor, após direto. Recorda a pista 17, com a primeira curva à direita, transponder 5132 e o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador, o trip 5626 passou externo com o trem baixado, checado, usado com cabeceira. Trip 5626, vento 160 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Guardado, trip. 3360 pela esquerda, tá aguardando aqui, setor norte da torre. Sente. Positivo? Positivo, mantenha o setor norte, aguarde para seguir para o 17. Positivo, tá aguardando. Trip 5626, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 5 nós. Trip, livre pouso. Bom, no 600, decolado 11-9, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, o gol 1600, bota. Boa tarde, gol 1600, contato radar, suba para o nível 370, na saída Puca. 370, Puca, seco. Uma cabeceira no 7. Vicente, segue para sinal no 7, aguarde para pouso, o Charlie Alfa Tango. Positivo. Quebec Serra, Chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8-6, Serra. 6. Aquilo, Quebec Serra, ingresso na final 7, a partir na 3 milhas. Levanta na final de 3 milhas, 1 no 7, Serra. Final da pista no 7. Visual com o trip pousando aí no 1-0. Saga Patão 1-9-3. O 3193 vai aguardar o parqueamento do Embraer da Azul à sua esquerda no 02. Após parqueamento do tráfego, tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de som, chame pelo táxi. TAM 3193. Ordena após o parqueamento, TAM 3193. Meia 26, solo 13, vira à direita, solo 121, decimal 9. Vira à direita, 1219, o 5626. Valeu, Fatango, livre táxi, pátio 5. Muito boa tarde, é o TRIP 5626, livrou, já está no alfa. TRIP 5626, boa tarde, utilizado táxi via alfa, quilo, pátio 3, posição 04, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, posição 04, para o 5626. Final de 3 milhas da 1-7, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, livre pouso na 1-7, vento no 3-0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Ciente, livre pouso na 1-7, Quebec Serra. Prossiga. 4, frequência livre. Deque acionamento 5489. Trip 5489. Aguardar apenas o parqueamento da TR da companhia, na posição 04, após tem livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de sol, chama para táxi. Após a passagem da TR e companhia, chamar a táxi 5489. Quilo Zulu, acione identificação, autorizado por Diamant para interceptar a chegada da AMAN. Kenegal no 015, reporte no ponto e da descida. Lima Quilo Zulu, desça para 3 mil pés, o Kenegal no 015. Cuidado, Serra, solo aos 16, livre táxi, parte 5. Chame centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. Corrigindo a primária, 126 decimal 85, o TAN 3216. Chame centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 179, 4 horas e 30, Campinas, 3 ataques, sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de cada pistão na 0, torre 1, 1 na direção, meia dúzia, ajuste no 0, no 5. Solo Salvador, Chané 6, 142. Chiné 6142. Por favor, a saída prevista para Recife. Puca, transição Caju. Puca, Caju, thank you. Salve, Salvador, Tripe 589. Para táxi, autonomia de 4 horas, PLB 72, alterna Salvador. 72, Salvador, 4 horas, 2 da táxi, aporte com ingresso, parte principal, Tripe 5489. Portal com ingresso, parte principal, 5489. Ingresso com parte principal, 35489. Utilizado, ingresso parte principal, após Índia, Alfa, no ponto de ferro, pistola 0, torre 118, edição 62, ajuste no 095, 35489. Índia, Alfa, no ponto de ferro, 10, torre 186, breve.